Ferrari ou meu alvará de soltura. Não vou sair no caixão de lata ou de fuga. Não precisei esfaquear o estuprador e nem matar o maldito diretor. Não fiz refém, a liberdade chegou. E carcereiro, abre as grades, faz favor. Não quero mais jumbo, consegui a transferência. Sem triagem, sem audiência. 157, flagrante inafiançável. Revólver, dólar, carro, na bunda do advogado. Mas tá limpo, hoje é festa de um homem só. Que entrou ser humano, saiu monstro sem dó. O sistema carcerário é fracassado, incompetente. Transforma o réu primário em reincidente. Só que comigo não, vou ser diferente. Foda-se seu banco gerente. Agora eu tô livre, que Deus me livre do preconceito. Sei o preço do erro e o tratamento pra ex-detento. No Brasil, uma vez no sistema carcerário, pra sempre presidiário. Sou prisioneiro do passado. Eu tenho rótulo na testa, presidiário. Acordei e era tipo 4:30 da madrugada. Comprei jornal, preenchi ficha e nada. Faxineiro, ajudante geral, o que vier. Por um salário por mês, tô rezando, confesso. Ex-detento, cumpri pena. O boy não deixa nem limpar o chão da empresa. Talvez não saiba esfregar uma privada direito. Saí da cela, mas não fujo do preconceito. E que se foda se meu filho tá com fome. A vaga foi preenchida, mas deixa aí seu telefone. Sou ser humano também, só que reduzido a número pro estado, arresto no lixo. Candidato a mendigo do viaduto. Bêbado jogado num bar, doente sujo. Depois a madame chora com a faca no pescoço. E não quero filho morto. Emprego, confiança, ninguém dá pra você. Depois é por favor, não quero morrer. No Brasil, uma vez no sistema carcerário, pra sempre presidiário. Sou prisioneiro do passado. Eu tenho rótulo na testa, presidiário. Vou fazer o que o sistema quer. Roubar um carro importado, a bolsa de uma mulher. Ser outro preso com a camisa na cabeça. Enfiando um estilete no refém sem pena. Invadindo a mansão, dando soco na vadia. Cadê o cofre? 1, 2, 3, é corpo na piscina. Ninguém vê quando a luz de Deus brilha no processo. Sem estudo, profissão é sem sucesso. Queria um trampo, recuperar o tempo perdido. Mas esfregaram na minha cara meu artigo. Deram motivo pra eu ficar pior. Pra meter B.O. descarrega sem dó. Madame, quando eu estiver matando seu parente por uma merda de relógio, se lembre que aqui se cumpre penas em distritos. Quem cela de 10 vive 40 indivíduos. Não tem cursos que nos integrem à sociedade. Só triplicamos maldade atrás das grades. Madame, ajoelha, reze é a Deus. Cadeia não regenere e o problema é seu. Sou prisioneiro do passado. Eu tenho rótulo na testa, presidiário.